No. mais música na Antena Web. E então, como é que está o ambiente aí? Animado? Com muita energia? Pois ainda bem, porque assim nós vamos continuar aqui nesta edição do Hits Megamix. Eu sou o Carlos Bonaparte, hoje é 2 de Abril de 2010 e vamos continuar com mais música, agora com Donna Summer e depois com Santa Esmeralda. E temos mais ainda para lhe dar nesta emissão do Hits Megamix, edição número 2. Vem a música!

Yeah. que toca já a seguir. Música,

Edição do Hits Mega Mix, que agora vai chegando ao seu final. Estamos a caminhar para o fim desta emissão e ficamos então, antes de finalizar, com a música de Sissy Catch e Soul Survivor. Vamos agora encerrar com um mix daqueles que dá para dançar de princípio ao fim, sem parar um bocadinho, tem dúvida? Então vamos à música dos Modern Talking. É com eles que finalizamos mais uma edição do programa Hits Mega Mix, que volta amanhã, não tanto nos anos 80, mais nestes mixes novos que agora vão chegando, mas vamos finalizar em grande esta emissão com Modern Talking, que são 16 minutinhos, sempre a dançar. Até amanhã, tenha uma boa noite, fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Bye bye! As long as I don't have to put my pants back on. She's the girl I never had, she's the girl of my dreams. A body like a Lamborghini covered in jeans. Too much for a man, much more than I can stand. Wanna pack my bags and move to Japan. She has China in her eyes. Can you see it? China in her eyes. Can't you feel it? China in her eyes. The secret smile. Yeah. you see it? China in your eyes. Can you feel it? China in your eyes. The secret's mine. Every night I was alone. When you're not next to me, Shadow.